Técnica. Técnica. Minha pergunta, você está usando técnica? Ele fez tudo, da abordagem, da pesquisa, demonstrando o produto, toque mágico, test drive. Eu não queria experimentar não, para experimentar ele me fez primeiro pegar no tecido, tencel. E depois que experimentei um, adicionou. E quando eu disse, não quero, ele disse, ok. E o que você não gostou nas meias? Não, meia não vou querer não. Ele disse, o que você não gostou na meia? Vamos lá, Paulo, como é que contorna a objeção? Quando é que ocorrem as objeções? Vamos lá. Quando o cliente não compra, sabe quando é que alguém não vai comprar de mim? Se não confiar em mim, ou não confiar na minha empresa ou no meu produto. Ou ainda não foi estabelecido o que, gente? Todo mundo. O que é o valor do produto? Benefício. Benefício são os valores. Se você não mostrou o benefício, ele não vai comprar. Ele vai dizer, não quero. Então, gente, olha o que eu vou dizer. O cliente define sua necessidade baseada na razão. Sim, eu preciso de uma camisa. Isso é racional. Mas na hora de comprar, a decisão é emocional. É assim ou não é? Eu sei que eu preciso basear na razão, mas a hora de compra é completamente emocional. E ganha quem for emocional. Ganha quem for emocional. Então, Paulo, quem vai determinar se é uma objeção ou não? Quem é? Fala assim, eu que determino. Fala, eu que determino. A tua perspicácia, as tuas técnicas de venda vão determinar se é um sapo ou se é um, ou se é um cavalo. Então vamos lá. Digam para mim, todo não pode significar sim. Primeiro passo para transformar um não num sim. Qual é o primeiro passo? Ouça o que o cliente tem a dizer. Depois, esse blazer não presta. O que o vendedor desaviado diz? Presta sim. Esse carro não é bom. É sim. É assim ou não é? Deixa o cliente falar. Deixa ele descarregar. Deixa ele botar o que, gente? Para fora. Qual é o segundo passo? Qual é o segundo passo? Lê para mim. Você está dizendo que concorda com ele? Você está dizendo que ele está certo? Olha, eu entendo sua objeção. Eu entendo o senhor dizer que não gosta. Até porque eu também, no início, eu não. Mas depois que eu conheci o produto e trabalhei com ele, que eu pude comprar ele no mercado, eu vi que ele é diferente. Então, eu compreendo, eu entendo. Eu entendo, senhor. Porque se eu não concordar com ele, não é bem assim, não. Eu me torno inimigo ou amigo dele? Inimigo ou amigo dele? Então, não fala assim, eu nunca bato de frente com o cliente. Fala para mim. Eu entendo o senhor não querer. Eu entendo o senhor achar caro. Eu também achava. Eu entendo o senhor não gostar. Eu também não gostava. Eu compreendo, senhor. Ah, compreende? Claro que compreendo. Claro que eu compreendo. E aí, com 6 anos trabalhando, quando eu pude ver esse produto de perto e comparar com aquele outro produto X do Z, eu vi que são todos produtos muito bons. Mas esse meu aqui é diferente. Eu não bati de frente com ele. Gente, se você não conseguir fazer com que o cliente diga vou comprar ou vou levar esse produto, está na hora de você fazer o quê? Ousado, fala ousadia, agressividade, fala assim, leva. Mas por que tanta agressividade, tanta ousadia? Caramba, não é o produto certo? Sim ou não? Sim. Não tem os benefícios que você busca? Sim ou não? Sim. Você não já investigou, o cliente não pode pagar? Sim ou não? Sim. Então o que você vai dizer? Leva. Mas não é vontade, até quando você vê que é um produto que atende a necessidade do cliente, tem vontade de... leva, cara. Se você está seguro que está vendendo, se você está seguro que traz benefício ao cliente, seja ousado e faça com que ele o que, gente? Leve. Então eu vou chegar no fechamento de venda. Vamos aqui ver se nós estamos atentos. Qual é a primeira etapa de venda? Qual é a primeira etapa? Conquistar a confiança, fala. Conquistei a confiança. Agora eu vou fazer o quê? Já sei o que é que o cliente quer e para que ele quer. Eu vou agora o quê? Demonstrar o produto falando de quê? Falando de quê? Ok, depois te falei de benefícios e demonstrei o produto. E agora eu vou fazer o quê? Obrigado. Tinha esquecido. Vamos lá. Todo mundo, vamos lá comigo. Adiciona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, adiciona um carro, adiciona outro carro, uma casa, adiciona os móveis, uma casa de praia, adiciona, é um dentinho aqui, restauração total na boca, adicionou, qual é agora? E o cliente pode ter, depois de tudo isso, o cliente ainda pode dizer o quê? Não, obrigado, fala, não, obrigado. O que é que 90% dos vendedores, ou 100% diria? O que é que 100% dos vendedores diria? Não quero não, vai, fala, não quero não, obrigado. Fique em pé rapidinho. Mãozinha na cintura. Vendedor que é vendedor não perde o jogo de cintura. Vendedor que é vendedor Ele não disse, ele não quero. Diz de novo para mim, não quero, obrigado. Não quero, obrigado. Eu tenho jogo de? Cintura. E eu vou dizer, legal. Viu a segurança? Legal. E o que é que você não gostou no meu produto? Fala para mim, Alfredo. Não, não vou querer não. E o que é que está te pedindo de levar esse produto agora? Fala para mim. Não, não quero não. E o que é que você não gostou? Fala para mim. Eu vou dizer para você, não, não quero não. Não, não quero não. Legal, fala, legal. De novo, que bom, que bom, vai, que bom. Sem perder o jogo de cintura. E o que é que você não gostou no produto? O que é que você está buscando no produto? Fala para mim, vai, pergunta, o que é que você está procurando no produto? Eu achei essa bolsa muito grande. Como é que você quer a bolsa? Olha, eu gostaria dela de couro, como essa aqui, mas um pouco menor. Porque eu quero que ela carregue só o meu computador e o meu tablet, só isso. Que bom. Eu tenho, fala, eu tenho. Fala, eu tenho. Só que 80, 90, 100% vendedores, eu não quero não, obrigado. Está bom, volte sempre. Volte sempre o quê, miserável? Volte sempre o quê, miserável? É de 100 a 2 mil reais para botar um cliente numa loja, meu amigo. Custa de 100 reais a 2 mil reais para botar um cliente na loja. E o cara botou o cara na loja. E o cara olhou o produto. O cara mostrou, o cara viu tudo. E nós disse, não, gostei, não, obrigado. Tá bom, volte sempre. Ah, meu cartão. Ai, cartão não é panfleto. Cartão é só para negócios comerciais, aí não houve nada. Então vamos lá. Obrigado, não quero não. Olha, eu não gostei porque ela está muito justinha aqui. E está muito garotão, eu não sou tão garotão assim mais. Sabe, eu sou jovem, mas bonitão, gostosão, mas não sou tão garotão assim também, né? Olha, eu queria ela um pouco mais folgada, preta e um pouco mais folgada assim, uma malha bem leve. Pergunta, qual é a ocasião? É para um churrasco. Que legal, vai usar o quê? Vai usar o quê? Vai usar o quê? Como é que você vai usar? Como é que você vai usar? Vai. Ah, é com bermudão assim, jogado, um docksider, uma crocs assim, bem, bem despojado. Blusa preta assim, legal, eu tenho. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer ou não, gente? Olha só, o cliente chega e diz, pelo amor de Deus, eu preciso de uma aliança para minha mulher. E aí você não tem aliança. O que é que as pessoas diriam? Tem não, aqui é uma floricultura. O cara está tão atordoado que foi procurar uma aliança na floricultura. E eu disse, mas peraí, calma. O que, é que o senhor está buscando? É uma aliança. Disse, o que é que houve para sua esposa? Por quê? Ela quer me deixar. E o que é que houve? Eu saí no sábado, só voltei hoje, na segunda-feira. Ela está com ódio de mim. Então o senhor não quer, na verdade, não é aliança. O senhor quer a sua mulher de volta. Aí você vai dizer, senta aqui, senta. Então o que, é que você está buscando? É aliança? É joia? O que, que ele quer, gente? Fala alto. Então venda a mulher de volta. E o que, que ele vai fazer para vender a mulher de volta? Vai fazer o seguinte. O negócio foi feio? Ele disse, foi. Me embriaguei no sábado, só acordei na segunda-feira. E ela, o que, que ela disse? Ela disse que não quer me ver, botou a sopa para fora de casa. Tá certo. Eu vou ser, vou pensar como mulher e vou lhe ajudar. Porque você não quer rosa, você não quer joia, você quer sua mulher de volta. Qual é a flor que ela mais gosta? Rosas brancas. Ok, eu não tenho aqui, mas vou conseguir. Qual é a raiva dela? É toda. Ok. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar, encher o seu carro de rosas. E vamos botar na frente da casa dela. E uma mensagem para ela ir lá. E quando ela olhar o carro, o senhor vai analisar o rostinho dela. O que é que ela faz? O senhor vai estar escondido, só olhando. E aí vai lá, liga e diz que o seu carro está lá e está tocando a buzina para alguém ver o que é que está acontecendo. E ver o que acontece. E aí o cara, a mulher foi lá, e quando com ódio, e quando abriu o carro e vê, rosas. E cada rosa, em cada rosa, uma frase assim, me perdoa. Eu sei que não fiz nada demais, além de estar bêbado, porque eu não presto. Eu estou arrependido, você é a mulher da minha vida. Olha, porque nós já vivemos juntos. Eu prometo que não vou fazer. E todas as rosas, nos bancos da frente do carro, eram cada um com uma mensagem. E sabe o que esse cara conseguiu? A mulher de volta. E essa história é real. Se alguém chegasse chorando, pedindo que você não tinha, o que, que você faria? Tem não, obrigado, desculpa, foi mal, tem não. Você vai, dobra aqui direito, vai assim reto, dobra esquerda, vai ver uma rua direto, você para no sinal, pega no shopping, entra no segundo andar e lá tem o que você pega. Seria ou não seria? Mas um profissional disse, o que, que você busca de fato? com essas rosas, com esse anel, resgatar meu casamento. E o que é que houve? Eu vi isso, isso, isso. Eu vou te ajudar. Eu sou um provedor de solução.